sob o teu manto azul escondeste, meu amado Deus. Céu azul, sob o teu manto azul escondeste, meu amado Deus. Abra o teu manto para que eu veja, abra o teu manto para que eu veja, meu amado Deus em teu coração, meu amado Deus em teu coração. Céu azul, sob o teu manto azul escondeste, meu amado Deus. Céu azul, sob o teu manto azul escondeste, meu amado Deus. Abra o teu manto para que eu veja, abra o teu manto para que eu veja, meu amado Deus em teu coração, meu amado Deus em teu coração, meu amado Deus.